toca de tatu, linguiça e paiva e boi zebu, rabada com angu, rabo de saia, naco de peru, lombo de porco com tutu, e bolo de fumbá, barriga d'água. Aonde que tem, e no balaio tem também um som bordão, bordando som, dedão, violação. Diz onde que viu, e no balaio viu também um pega lá no toma lá da cá do samba. Um caldo de feijão, um vatapá e coração, boca de siri, um namorado e um mexilhão, água de benzê, linha de passe e chimarrão, babaluaê, rabo de arraia e confusão. E toca de tatu, linguiça e paiva e boizebu, rabada com mangu, rabo de saia, naco de peru, lombo de porco com tutu, e bolo de fubá, barriga d'água. Aonde que tem, e no balaio tem também um som bordão, bordando som, dedão, violação. Diz onde que viu, e no balaio viu também um pega lá no toma lá da cá do samba. Um caldo de feijão, um vatapá e coração, boca de siri, um namorado, um mexilhão, água de benzê, linha de passe e chimarrão, babaluaê, rabo de arraia e confusão. E yeah. Cana cafuné, fandango caçulê, sereno e pé no chão. Bala que é bombé, e meu gato é gato, não tem vai pão com pão. Já era tirolesa, o garrincha, galeria, a mairinha veio o vai da valsa, e hoje em dia rola bola, é sola, esfola, cola, pau a pau. E lá vem cordelas que nem marquem de bombar o mal. Isso aqui vai mal, mas vivo o carnaval. Lights e sarongs, bondes, louras, king combs. Meu pirão primeiro é muita marmelada. Puxa saco, gata, resto, passa o jogo de cabreto e a pedalada. Quebra o nariz na cara do juiz. Aí quem faz uma cachorrada e fique na banheira, ou jogue pra torcida, feliz pra mim. Daqui num paduleiro, de som lá no canto padulê, de som num padulou. Daqui num padulou, de som lá é pra valer. Digo, toca de tatu, linguiça e paiva e boizebu, rabada com angu, rabo de saia, nago de piru, lombo de porco com tutu, e bolo de fumbá, barriga d'água. E aonde que tem, e no balaio tem também um som bordão, bordando som, dedão, violação. E diz onde que viu, e no balaio viu também o pega lá no toma lá da caduça.